Rita, que o nosso programa está chegando ao final, né? Hoje, com a presença da nossa amiga Socorro, que está em Tibau, mas é como se ela estivesse aqui. E essa reflexão de hoje, ela não podia ser feita por outra pessoa. Uma reflexão maravilhosa, né? Domingo foi o dia das mães, mas todos os dias a gente comemora o dia dessa pessoa tão especial na vida de cada um. Foi ela que nos deu a vida, ela que nos carrega até a gente começar a ter a nossa própria vida. Enquanto não, a gente vive a vida dela e ela vive a nossa. Então, para você que tem mãe, para você que é mãe, para você que é filho, cuide bem da sua mãe. Mãe é um ser especial. E às vezes a gente só acorda depois que perde. Não espere perder para poder dizer que ama, dizer que é importante e se importar com ela. Tá certo? Socorro, muito obrigada. Que Deus abençoe sempre a sua vida. E paz e bem para todos. Uma abençoada semana. A nossa música que nós vamos deixar aqui tocando é a mesma música que foi pedida agora, né, por Adinaldo. É, oração pela família, que é importante, que não podia ser uma música melhor para culminar com a nossa reflexão de hoje. Então, que Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Um alô, assim, um abraço especial para todos que estão com o seu rádio ligado, ouvindo o programa Semente de Amor. Que Nossa Senhora abençoe a semana de todos vocês. Paz e bem. E até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. De amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine. ZYR 825, 90,9 MHz. Rádio Currais Novos FM. Praça Cristo Rei, 80 Currais Novos. Rio Grande do Norte. Uma emissora pertencente à Fundação Educacional Santana. A partir de agora, missa em seu lar. Oferecimento: Café Ouro Branco, tradição renovada. JBC, distribuidora de alimentos. Atacadão Vicunha, bom no varejo, melhor no atacado. Granja São Sebastião, Acauã Mineração. Ferreira, ela é filha de Guilhermina Alves Costa, naturais e residentes nesta cidade. Brian Dantas Gomes e Maria Clara Borges Pereira de Carvalho, solteiros, ele é filho de Arianir Márcio Gomes e Maria Sueli Dantas Gomes, ela é filha de Giovana Teixeira de Carvalho e Ana Priscila Borges Teixeira, naturais, ele é de Curitiba, ela é desta cidade, residentes nesta cidade. Rezamos em ação de graças pelos dizimistas aniversariantes da nossa paróquia. Hoje, domingo de 17 de maio, Maria Galdino da Silva Costa, Maria de Fátima da Costa Santos, Ranieri Martins de Souza, Lucília Maria Sabino Brito, Mariana Galvão Cunha. Segunda-feira, dia 18, Sebastiana Silva de Moraes Oliveira, Aldecir Pereira da Silva Oliveira, Jonas Fernandes Vieira, Doreci Francisca da Silva, Juscelene Araújo de Almeida. Terça-feira, dia 19, Rosélia Gomes de Medeiros, Maria Iva de Araújo Fernandes, Eva Medeiros de Matos Salustiano, José Moacir Lopes Lucena, Tércia Abrígio Vieira Dantas. Quarta-feira, dia 20, Maria José da Silva Lino. Quinta-feira, dia 21, Rita Pereira Alves, Rita Maria José dos Santos, Maria das Dores da Silva, Isaac Fernandes da Silva, Zilma Alto de Araújo. Sexta-feira, dia 22, Rita Malaquias da Silva, Josefa Maria Simões, Rita Félix da Costa, Rita Maria Gomes Ribeiro de Oliveira, Fábio Alves, Antônio Ari da Silva, Fabiola Carla da Silva, Anne Jamile Bezerra da Silva. Sábado, dia 23 de maio, Maria Francinete Fernandes, Valmir da Silva Cruz. Também rezamos pelo aniversário natalício de Aldemir Tomás dos Santos, 74 anos, residente em Picos do Piauí. E também pelo aniversário natalício de Maria Pureza Pereira, completando 99 anos. Em ação de graças, rezamos a Santa Luzia, a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora Aparecida, por graças alcançadas. Pelos falecidos, rezamos pelas almas de Lilian Hermínia de Souza Silva, 30º dia, Veridiano Pereira, conhecido como Birico, 30º dia, Manuel Ferreira da Costa, 30º dia, Maria de Lourdes da Silva, 30º dia, conhecido como Dona Lourdes da Cruz, Mila Margarete Medeiros Cavalcante, Ana Nília Maria da Conceição, Maria Dom Miranda Cavalcante e familiares, Davina Bezerra de Araújo Dantas, Air Bento de Souza, Francisca Augusta de Medeiros, Chiquinho de Ari, Arthur Ferreira de Macedo, Maria Gomes de Macedo, José Augusto de Medeiros, Zé Branco, Ana Gomes de Medeiros, José Enilson de Medeiros, Mariana Gomes, Benigna Alice Dantas, Francisco Ferreira de Medeiros, Cícera Jorge da Silva, Adonias Bezerra da Silva, José Gonçalves Filho, Diácono Dedé, Adalberto Antônio do Nascimento Bebeto, Raimundo Eunice Cruz, Luiz Ferreira Sobrinho, Luiz Carlos Jaguiar, 2 anos, Luísa Leonísia Ferreira, José Ferreira de Araújo da Aicinho, Ayrton Araújo de Macedo, José Cândido de Macedo Zé Mago, Guilhermina Alves Costa, Elita de Araújo Alves, Elza Alves da Silva, José Ribamar Moreira da Hora, Severino Alves de Azevedo Filho, Ivanildo Bezerra de Medeiros, Maria Medeiros de Moura, Maria Delma de Araújo Silvestre, Maria da Paz de Araújo, João Damião de Matos, Maria de Lourdes da Silva, José Anderson de Medeiros, Marinaldo Lourenço da Mata, José Pinheiro Lopes, Marta Medeiros Lopes, Rosália Medeiros, Joel Severo dos Santos e familiares, Francisco Berto, José Vicente de Araújo Primeirinha, Rita Gomes de Melo Ritó, José Eusébio da Silva, Everaldo Eusébio da Silva, Antônio Jorge da Silva, Eudio Luiz Cortês, Ideilton Múcio da Silva, 2 anos e 2 meses, José Sabino da Silva, 18 anos, José Omar Medeiros da Silva, 18 anos, Alberanir Medeiros da Silva, João Luiz Macena, Severina Macena, Manuel Macena, Maria Augusta Macena, Vera Lúcia Macena, Otávio Fernandes da Silva, Iracima Severiano Cunha, José Luiz da Costa, Severina Constantina Nicolau Dantas, 6 anos, Francisco Nicolau Dantas, Vicente Félix dos Santos, 2 anos e 5 meses, José Honorato Galvão, conhecido como Pina, José Tomás Filho, Maria Zilda de Araújo, Edinaldo Tomás de Araújo, José Aritamar de Araújo, Tânia Maria Guimarães de Araújo, Maria Cícera Pires, José Sancho Pires, Maura Alice de Moura, 4 anos, Marinês de Moura, 6 anos, Miriam Nascimento da Silva, Ana Rita do Nascimento, José Garcia do Nascimento, Pedro Joventino de Moura, Maria Luísa da Conceição, Ana Maria Tavares Silva, José Feliciano da Silva, Jacinto Garcia do Nascimento, Luiz Pedro de Moura, Clirinou Ferreira de Macedo, José Maciel de Brito Filho, Damião das Dores, Júlia Araújo da Silva, Melanias Xavier de Medeiros, Elvira Dantas de Medeiros, Francisca Maurina da Silva, Francisco Henriques, Ana Lúcia da Silva, Marido Socorro da Silva, Maria de Lourdes da Silva, Vicente Pedro da Silva, conhecido como Cupira, Joaldo Bezerra da Costa, 6 anos, Maria de Fátima de Lima, Osana Dantas Cortez, Maria José de Oliveira, conhecido como Toia, 5 anos, Rosilda Rangel Lopes, Severino Lopes da Silva, Maria Salete Gomes, Francisca Paula Liberato, se viva faria 88 anos, Francisca Tereza Liberato, José Liberato Sobrinho, Alma dos Aqueiros, Rogério de Castro Geraldo, João Vicente de Lima, 16 anos, Manuel Serafim de Souza, Alma do Purgatório, Alma dos Aqueiros, Paulo Pedro de Lira, Elvira Figueira de Araújo e Filhas, e por Maria de Lourdes e Maria. Irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à missa da Ascensão do Senhor. Em comunhão com os cristãos do mundo inteiro, celebramos a Ascensão do Senhor. Jesus conclui sua missão, despede-se dos seus e é elevado e glorificado pelo Pai. A participação na Eucaristia nos incentiva a acolher e testemunhar o apelo de Jesus, ide e fazei discípulos. Também o tema deste 60º Dia Mundial das Comunicações, Preservai Vozes e Rostos Humanos, ressalta a importância de, diante dos avanços tecnológicos, mantermos a autenticidade e a humanidade na comunicação. Todos de pé para recebermos o celebrante e os demais membros do altar com o cântico de entrada. Oh, homem da Galileia, por que estás admirando, olhando para o céu? Este Jesus há de voltar do mesmo modo que eu viste subir. Aleluia! Hoje o dia sagrado brilhou, em que Cristo, esperança do mundo, Deus e homem ao céu se elevou. Oh, homem da Galileia, por que estás admirado olhando para o céu? Este Jesus há de voltar do mesmo modo que eu viste subir. Aleluia, aleluia. Homens da Galileia, Por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que subindo ao céu, vos tornastes rei do universo e senhor dos séculos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, levastes cativo cativeiro, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Voltando à casa do Pai, abriste o céu para nós. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, um hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, Santíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Ato dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhe falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhe esta ordem: não vos afastei de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vos me ouviste falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vai restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas receberás o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, eles disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parado olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como viste partir para o céu. Palavra do Senhor. Porém, aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o soberano que domina toda a terra.

até o fim dos tempos de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostaram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que eu vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho proclamada perdoem nossos pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo entra definitivamente na glória do Pai. Assim nós rezamos no credo: Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Qual é o sentido da festa de hoje? A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo reforça a esperança de nossa ascensão. Um futuro inigualável nos aguarda. Assim diz a Escritura: coisas que os nossos olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano jamais pressentiu, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele subiu ao céu, vejo esse movimento bonito de subida, de ascensão, para dar-nos a esperança de que um dia iremos ao seu encontro. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Assim nós cantamos: caminhando eu vou, caminhando eu vou. Nós somos peregrinos de esperança, nós somos romeiros da fé, nós estamos todos a caminho da glória, a caminho do céu. Nós somos cidadãos do céu, a nossa pátria definitiva é para lá que nós caminhamos pressurosos na penumbra da fé. Nem tudo é tão claro. Uma imagem muito própria é de um dia nublado. Você não é capaz de ver o sol, mas você sente o calor, a sua presença. Quer dizer, Cristo sobe aos céus, mas permanece vivo na sua igreja pela força renovadora do Espírito Santo. Por isso o celebrante diz na liturgia da igreja: o Senhor esteja convosco. A assembleia responde: Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra que somos enviados dele para continuar a sua obra, para completar a sua obra. Não podemos ficar parados, estagnados, de braços cruzados, olhando para o céu, olhando para o alto. Nós somos discípulos de Cristo. Nós devemos fazer discípulos para o reino de Deus. E Cristo nos garante: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Nós não caminhamos sozinhos. Ele permanece conosco todos os dias. Ele se faz presente, a palavra de Deus. Ele se faz presente quando nos empenhamos nos trabalhos pastorais, no exercício, na vivência da comunhão fraterna. Ele se faz presente quando observamos os seus ensinamentos e os colocamos em prática. Ele se faz presente quando nos solidarizamos com nossos irmãos sofredores. Ele se faz presente quando partilhamos os nossos dons. Ele se faz presente quando socorremos os necessitados. Ele se faz presente quando fazemos o bem. Ele se faz presente quando abrimos o coração à sua graça. Ele se faz presente, ele está no meio de nós. Esse trabalho de fazer discípulos todos os povos não dependerá apenas de nossas forças, de nossos esforços, mas dependerá da força de Deus. Por isso, ele nos envia a Jerusalém para guardar o cumprimento da promessa, para guardar o Espírito Santo reunidos em oração com Maria, a mãe de Jesus. Cristo, a mãe de Jesus. Cristo vivo na sua igreja. A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu não é o fim de sua presença entre nós, mas é o começo de uma nova forma de estar no mundo. Cristo acompanha com sinais a nossa missão evangelizadora. Cristo está presente e nos envia como seus apóstolos para que outros possam conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo ainda mais. A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo garante o desempenho da nossa missão. Ide e proclamai, ide e anunciai. Olhe, ide é um mandato, é um mandato. Faz parte da nossa essência, da natureza da igreja. Nós não podemos ficar de braços cruzados, mas fazer o reino de Deus acontecer aqui na terra, entre os homens. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, vejam o que nos diz a segunda leitura. O apóstolo Paulo diz que nós devemos pedir o dom da sabedoria. para conhecermos e entendermos melhor o que Deus quer de nós. O que Deus quer de mim? Eu não posso ser apenas um espectador da fé, mas será que eu vivo como missionário onde estou? Ou eu vivo a fé só para mim mesmo, sem partilhar a fé, os dons com as pessoas? A igreja é por natureza missionária. Ou a igreja se abre à amplitude da dimensão missionária, ou ela será sempre incompleta, ou ela estará doente, ou ela estará doente. Faz parte da natureza da igreja ser missionária. E pelo batismo eu sou um missionário de Cristo, e pela crisma eu sou um missionário de Cristo. Ah, cadê aqueles jovens? Esses dias o Papa fez uma catequese sobre o sacramento da crisma. Cadê os jovens crismados? Cadê os adultos crismados? A missão gera presença, a missão gera proximidade, a missão gera testemunho, a missão gera compromisso. O que Deus quer de nós? E com certeza que na segunda leitura diz que nós devemos tomar consciência de três coisinhas: a esperança do nosso chamado. Ele nos chamou pelo nome: tu és meu, tu és minha, e nos confiou uma missão. Olha aí, e nos confiou uma missão: a esperança do chamado, a riqueza da nossa herança. Nós somos da nossa herança, nós somos filhos amados de Deus, filhos prediletos de Deus. Que para destruir, para prejudicar, mas um poder que significa serviço. Quem não vive para servir, não serve para viver. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo vem chamar a nossa atenção e a atenção da igreja para esse dado missionário. A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo nos garante o envio do Espírito Santo, que guia e ilumina nossos passos, nossas ações, e nos coloca em sintonia com Deus, em sintonia com Deus e com as suas orientações e com os seus ensinamentos. Então, que nós possamos, nesta semana que antecede Pentecostes, como igreja, como família dos filhos e filhas de Deus, pedir esse dom maior, o dom do Espírito, que nos fortalece, que nos capacita, que nos qualifica, para que possamos ser testemunhas vivas, sinal vivo de Cristo. Quem acolhe o anúncio de Cristo, quando diz ide por todo o mundo, se transforma em um sinal vivo do Evangelho. Então, se você acolheu esse envio, você a partir de agora vai se tornar um sinal vivo do Evangelho entre os homens, na família, na comunidade, no ambiente de trabalho, um sinal vivo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sal da terra, fermento na massa, luz do mundo, eis aí a nossa missão que nos é confiada nesta liturgia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, a Jesus Cristo, que subindo ao céu, atrai a todos para si, invoquemos confiantes, dizendo: Cristo, elevado ao céu, ouvi-nos. Para que a Igreja encontre sempre novos caminhos de evangelização e assim concretize sua responsabilidade de ensinar e batizar, rezemos: Cristo, elevado ao céu, ouvi-nos. Para que nossas comunidades sejam testemunhas qualificadas de tudo o que o Divino Mestre ensinou, centrado nele seu modo de agir e de viver, rezemos: Cristo, elevado ao céu, ouvi-nos. Para que as pessoas que se utilizam dos meios tradicionais de comunicação e das redes sociais sejam mensageiras de bênçãos e contribuam para que a tecnologia esteja a serviço de relações humanizadas e não seja força que degrada a voz humana, rezemos: Cristo, elevado ao céu, ouvi-nos. Para que, ao celebrarmos esta solenidade da sessão, nós citamos abençoados por seguir a Cristo, confirmados em nossa fé e esperança e animados a viver de modo consciente nosso compromisso de batizados, rezemos: Cristo, elevado ao céu, ouvi-nos. Tudo isso vos pedimos, ó Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste Dia Mundial das Comunicações Sociais, a nossa coleta de todas as missas das paróquias do Seridó será para a nossa ajuda, o nosso gesto concreto para as rádios. São quatro rádios, os nossos meios de comunicação aqui na diocese, que precisam também da nossa ajuda material. Cantemos. As coisas que o mundo oferecia me impediram de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Pois

Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com os mistérios divinos, fazei que nossos corações se voltem com fervor para o alto, onde está junto de vós a nossa natureza humana, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar para os avisos, lembrando os horários de missa para hoje, aqui na paróquia de Santana, somente na paróquia de Santana, horários de missa para hoje. Às 9 horas, missa na capela do Distrito da Cruz. Às 10 horas, missa na capela de São José e missa na capela de Nossa Senhora de Lourdes. Às 5 da tarde, missa na capela de Santa Maria Gorete, missa na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Mina Termoliga, e missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Às 19 horas, missa na Matriz de Santana e na Capela dos Santos Reis. Estes são os horários de missa para hoje. Lembrando que terça-feira haverá uma formação para os casais do SCC lá no SIAC, às 19h30, sobretudo os casais antigos e também aqueles que estão coordenando os círculos novos. É bom que participem, será com o casal coordenador diocesano do SCC, para tratar sobre os temários, sobre a questão da formação desses casais. Lembrando que sábado, a partir das 14h30, acontecerá na paróquia da Imaculada Conceição o Pentecostes diocesano. Pentecostes diocesano, lá na Imaculada, a partir das 14h30. Essa semana o nosso bispo estará crismando na paróquia de São Francisco de Assis. Também neste domingo, dia 24, haverá um encontro diocesano da pastoral familiar lá no SIAC. Então é importante que as equipes do SCC, pastoral familiar, participem. E último aviso, dizer que nós estamos dando passos largos no planejamento e na organização da festa de Santana. Praticamente a programação já está quase pronta, 95% já pronta. O lançamento da festa será no dia 1º de junho. Junho, mês de São João. Será no dia 1º de junho. É só passar o mês de maio. A festa de Santana será lançada oficialmente no prédio da prefeitura, lá no Salão Nobre, no espaço primeiro andar, o lançamento da festa. E assim como nós vamos iniciar as peregrinações de Santana no dia 1º de junho, certo? O calendário já está todo fechado, começando no dia 1º de junho e encerrando-se no dia 15 de julho. E no dia 16, que é o dia da abertura, nós vamos fazer um grande rebuliço na cidade, viu? E desde já se prepare, nós vamos começar de madrugada com o repicar dos sinos, com a banda de música, com o carro de som. Vamos sair na cidade, as três paróquias, numa bonita abertura de festa. É, nós temos que respirar a festa de Santana, viu? Dia 16 de julho jamais será esquecido pelos currais novenses. Tá certo? A abertura da festa não pode ser uma coisa assim, acanhada, minguada. Não, tem que ser um negócio grande, viu? Tem que ser algo grande, porque Santana é padroeira de Currais Novos, de Caicó, do Seridó, e o Seridó todo deve respirar. Então lá vem ela descendo a ladeira e vamos nos preparar para segurar o seu andor. E sobre a feirinha de Santana, nós estamos conversando, dialogando para saber qual é o lugar da CDL, qual é o lugar da igreja, qual é o lugar da prefeitura, porque vocês sabem que a igreja fica lá no meio daquele furacão, não é? A igreja fica lá no meio daquele furacão e não é tão evangélico. Então ninguém está contra a feirinha, ninguém será contra a feirinha, ninguém vai acabar a feirinha, nada disso. Agora, estamos definindo os papéis, né? Onde a prefeitura estará, onde a paróquia estará, onde a CDL estará, porque não dá para a igreja continuar lá no meio do furacão, tá certo? Apenas definindo, conversando, dialogando. Agora, com certeza, chegaremos a um denominador comum, a um consenso melhor e bonito, de forma organizada e de forma evangélica e saudável para todos nós, tá certo? Não podemos perder a dimensão maior da festa, que é a evangelização, que é o reencontro entre as famílias, que é aquele acolhimento bonito que o seridoense sabe fazer, porque o que o seridó tem de melhor, e eu dizia isso lá na Câmara, na Assembleia dos Deputados, eu dizia isso: olha, o que o seridó tem de melhor é o seu povo. Eu recordava isso porque essa frase era dos bispos do passado. O que o seridó tem de melhor é o seu povo. Então a nossa marca registrada, o seridoense sabe festejar, sabe fazer uma festa de padroeiro como ninguém. O seridoense sabe, viu? Eu não sei se por aí afora sabe, mas eu sei que o seridoense, ele sabe organizar festa e festejar da melhor forma. Então, um pouco isso, que nós possamos, desde já ir aquecendo o nosso coração, ligando para os parentes, os familiares de fora: olha, venha para a festa, a de número 218, que ela vai ser de dar gosto, água na boca, viu? Vai dar água na boca de tão gostosa e saborosa. Assim será a nossa festa de Santana, com a graça de Deus e o empenho de todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, cujo Filho unigênito hoje subiu ao mais alto dos céus e vos abriu o caminho para onde ele mesmo está. Amém. Amém. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar, conforme sua promessa, a alegria de permanecer com ele até o fim dos tempos. Amém. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça, amém, sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Estarei aqui na frente do altar para conversar com alguém que queira falar comigo ou apertar a mão. E de paz, um bom domingo e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Acabou de ouvir Missa em Seu Lar. Oferecimento Café Ouro Branco, tradição renovada. JBC, distribuidora de alimentos. Atacadão Vicunha, bom no varejo, melhor no atacado. Granja São Sebastião, Acauã Mineração. Na mão, peço a voz, minha Virgem Maria. Maio, mês das mães e de Nossa Senhora, e a TV Cristo Rei sorteia entre os amigos e amigas que fazem parte do Clube dos Sócios um kit Nossa Senhora de Fátima, uma camiseta e um terço. Ofertas da Santana Artigos Religiosos. O sorteio será realizado no sábado, 6 de junho. TV Cristo Rei, o canal da evangelização. Chegou a hora de turbinar sua conexão com descontos que vão te deixar conectado e economizando. Assine agora os pacotes de TV e internet da Cides e garanta 50% de desconto nas três primeiras mensalidades. Black Power Cides TV e internet. Mais velocidade, mais economia, mais você conectado. YR 825, 90,9 MHz. Rádio Currais Novos FM. Praça Cristo Rei, 80 Currais Novos. Rio Grande do Norte. Uma emissora pertencente à Fundação Educacional Santana. Horas mais 7 minutos. Bom dia, domingo, hoje 17 de maio de 2026. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Bom dia para você que nos faz companhia nessa manhã, que já ouviu a missa e agora vem comigo no Domingo é Nosso. E bom dia especialmente para você que quer, que consegue, com certeza, manter a fé e a esperança. Por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime. Confie, mantendo a fé e a esperança. Não se esqueça de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que podemos carregar. Ele dá a lição e as provas conforme o nível de entendimento e evolução do espírito. Nesta escola chamada Terra, há alunos em diversos graus, alguns mais adiantados, outros mais atrasados. Mas o mais importante é que todos, eu disse todos, estão aprendendo de um jeito ou de outro. Busquemos compreender as nossas limitações e as dos outros também, sem jamais perder a fé e a esperança. A fé e a esperança são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, emocional e espiritual. Então, lembremos-nos de que Jesus está no leme deste barco da vida, nos guiando e nos amparando em todos os instantes. Ok? Bom dia! Positividade no ar, que eu tô chegando nessa manhã. Vem comigo! Domingão, bom dia pra você. Eu sou Costa, aqui na 90.9. Oi. Currais Novos FM, uma rádio feliz. do seu rádio. Agora, o domingo é nosso, com Nilson Costa, parceiros, Atacadão Vicunha, Bono Varejo, melhor no atacado, produtos combate, limpeza feita com qualidade. Oi! 8:10, bom dia, domingão lindo, bom dia, 17 de maio de 2026, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia pra você que, assim como eu, tá feliz. Tá nas ondas da melhor, tá na Currais Novos FM e vem comigo juntinho até 11 da manhã pra ouvir música boa, pra se interagir, pra fazer dessa manhã a mais gostosa das nossas vidas. Com Nilson Costa, a animação é garantida. Super garantida pra mim, pra você, pra todo mundo, viu? Ô Nilson, o que vai rolar por aqui nessa manhã, me diga? Vai ter notícia? Sim! Notícia, notícia da hora. Você, por dentro de tudo o que acontece no país e no mundo, é hora de ficar bem informado. A gente vai falar de esportes também, com certeza. Destaque esportivo. E o que mais vai rolar por aqui, me diga? Tem loterias? Tem sim. Loterias. E você gira comigo no zap. Giro no zap. 8-4-3-4-3-1-17-20. 8-4-3-4-3-1-17-20. Pra pedir aquela música, mandar aquele alô e acontecer nessa super manhã. Vem comigo. Alegria, alto astral, aquela energia positiva que vem daí e vai daqui pra vocês também, viu? Sua participação em primeiro lugar. É, aqui quem comanda é você, claro. Então vem pra ser feliz e pro domingão, pra você da cidade, pra você que tá me ouvindo aí na zona rural, nas cidades vizinhas, no meu Seridó, no Rio Grande do Norte, aonde mais? Brasil! É todo mundo aqui no Domingo é Nosso. Você ouvindo pelo aplicativo Radiosnet, no radinho, no carro, me dando aquela carona. Obrigado pelo carinho e pela carona também. Então vem comigo, vem Domingão, vem que eu tô chegando contigo. Tá no ar, o Domingo é Nosso. Então, aperta o play que eu cheguei. Aperte o play, Nilson Costa. O domingo é Nosso. Nosso. Seus olhos tão claros como um dia de sol, oh, oh, oh, oh. Sua pele perfumada no meu lençol, oh, oh, oh, oh. Não deixa a saudade, pelo amor de Deus, que quando é pra ser o amor identifica. Não abre essa boca pra dizer adeus. Não sai da minha vida. Você carrega o sol nos olhos e a lua no sorriso. Seu corpo eu toco e faço solos. Sua voz é música pros meus ouvidos. Se você for, eu sou pré-óbvio. Desequilibra o meu juízo. Se eu penso em te perder, eu choro. Sei lá se eu sobrevivo. Se você for, eu sou pré-óbvio. Desequilibra o meu juízo. Novos FM. Seu é nosso. 8:19, confira a hora comigo. Bom dia. 8:19, tudo bem, tudo legal, tudo bem? Estamos juntos aqui no Domingo é Nosso com parceiros especialíssimos. Com a gente, o Atacadão Vicunha. Gente, Atacadão Vicunha. Se é bom no varejo, você já sabe, é melhor no atacado. É. Você vai comprar no Atacadão e concorre a um carro zero quilômetro, isso mesmo. Todo ano são dois carros para você. Já pensou, hein? Vai no Atacadão e aproveita que hoje está aberto até 1 da tarde para você economizar de verdade. No Atacadão Vicunha. Atacadão Vicunha, se é bom no varejo, é melhor no Atacadão. Isso, parceiraços aqui com a gente também, olha, destacar os produtos Combate. A dona de casa já sabe que qualidade é com os produtos Combate. Na minha casa, na sua, tem que ter Combate. Qualidade de limpeza, tem detergente, lava pisos, detergente automotivo, limpa alumínio, sabão em barra e muito mais, é com os produtos Combate. Desinfetante é Combate. Isso, a venda aí no mercadinho, na mercearia e no supermercado mais próximo aí da sua casa, tanto aqui em Corrais Novos como em toda a região do Seridó. Produtos Combate. Esse eu confio. Nesse eu confio, esse eu indico pra você, com certeza. É Combate! Ei, e quer mais? Quer? Hoje tá valendo o kit dos produtos Combate! Chama. 8434311720. Yeah! Eu tenho pra você um kit dos produtos Combate. Chama no zap 8434311720. Valendo áudio, valendo texto. E boa sorte! O domingo é nosso! Que você chegou. 8:25, só começando o domingo nosso. Bom dia! Tem alguém mudando de idade? Já já o destaco, viu aqui? Notícia da hora. Você por dentro de tudo o que acontece no país e no mundo. É hora de ficar bem informado. A informação chegando aqui no Domingo é Nosso. Fim da taxa das blusinhas é a primeira reação do governo às derrotas recentes no Congresso. Após sucessivas derrotas no Congresso Nacional nas últimas semanas, com a rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, STF, e a derrubada do veto à lei da dosimetria, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vê na medida provisória MP que revogou a chamada taxa das blusinhas a primeira reação ao movimento dos parlamentares. A MP, que tem validade de 60 dias, podendo ser renovada por mais 60, foi editada na terça-feira, dia 12. Ao menos de 5 meses da eleição, e suspende a cobrança de 20% em imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. A variação de parlamentares do Centrão e da oposição é que a decisão do governo foi tomada de olho nas eleições e joga a pressão sobre o Congresso de converter em lei ou não um MP com grande apelo popular. O prazo de 120 dias de vigência da MP, caso seja renovada, acaba em 9 de setembro, a menos de um mês das eleições. O período pode ser maior caso o Congresso aprove a lei de diretrizes orçamentárias no primeiro semestre, o que autoriza o parlamento a fazer um recesso formal no meio do ano. Caso isso ocorra, a MP valerá até 23 de setembro. 8h27, bom dia, a informação é aqui e eu volto já já. Você merece uma internet que acompanha o seu ritmo. A Star Connect garante a sua conexão com ultra velocidade. Preferida é Star Connect. Assine agora. 300 megas a partir de R$66 por mês. Aproveite para maratonar suas séries. Temos combos com HBO Max e canais ao vivo. Para você não perder nada. A instalação é grátis e você só começa a pagar daqui a 30 dias. Mude agora para Star Connect. Chama no zap 84996468382. Ou passe já no escritório Star Connect mais perto de você. Star Connect. Há 21 anos, sua internet de todo dia. 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Preservar vozes e rostos humanos. Em sua mensagem, o Papa Leão XIV nos diz: nos últimos anos, os sistemas de inteligência artificial estão assumindo cada vez mais o controle da produção de textos, músicas e vídeos. Precisamos nos atentar para isso, pois grande parte da criatividade humana corre o risco de ser destruída ou substituída. Seja um colaborador na coleta diocesana para o Dia Mundial das Comunicações, nas celebrações deste final de semana, 16 e 17 de maio. Todo o valor arrecadado será revertido em prol das emissoras do Sistema Rural de Comunicação. Contamos com a sua generosidade. Apoio: Diocese de Caicó e Sistema Rural de Comunicação. Na BB é o lugar perfeito para relaxar e também se divertir. Não importa qual a sua vibe, se é mais tranquila ou agitada. Na BB temos diversas opções para você e sua família aproveitarem com todo conforto e segurança. Não perca tempo, venha para a ABB. Somos a maior rede de clubes do Brasil. Tem sempre uma filiada pertinho de você. Corrais Novos FM. Eu sou dizimista, eu sou. Você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Mensagem da Pastoral do Dízimo: dar é melhor que receber. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Ato dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. A palavra de Deus nos incentiva a generosidade. Uma das alegrias que temos ao auxiliarmos os necessitados é a consciência de que Deus nos deu condição para realizarmos isso. Mesmo que a iniciativa venha da nossa parte, sem a permissão de Deus, nada seria possível. Deus nos dá a condição financeira, ao saber dos benefícios que o sentimento de gratidão e solidariedade gera em nós. Procure uma igreja ou capela mais próxima de sua casa e entregue o seu dízimo. O dízimo pertence ao Pai por meio da igreja. Para quem curte exclusividade e investir em sua equipe, o local certo é a Serigrafia Vicalque. Camisetas personalizadas com estilo moderno ou retrô, tudo com um toque original, porque a Vicalque é assim, tendência é a sua preferência. Não perca tempo, antecipe o seu pedido. Contato pelo fone 998179527 ou vá pessoalmente à Rua Vivaldo Pereira, ao lado das Americanas. Corrais Novos FM. sala, a cozinha, do banheiro ao fogão. Combate na cabeça, combate no coração. Uma limpa e perfumada, piso brilhando que sol. Todo mundo usa Combate porque ele é o melhor. Tem os melhores produtos pra usar no dia a dia. Qualidade, economia, sua casa em boas mãos. Tá todo mundo usando os produtos da Combate. A maior variedade que se tem na região. Amaciante, lava roupa e lava autos. Desinfetante, lava louça e punho gel. Tem lava piso e pastilha sanitária. Combate na cabeça, Combate tá no coração. Produtos de limpeza Combate, a eficiência e praticidade que sua casa merece. Combate tá no coração. O Atacadão Vicunha agora tem o app Clube Seu Vicunha. Baixe agora o app Clube Seu Vicunha na loja de aplicativos do seu celular e aproveite ofertas exclusivas. São preços especiais e vantagens que só o Clube Seu Vicunha oferece. Não perca tempo. Baixe agora o Clube Seu Vicunha e economize muito mais. E fique ligado, as ofertas do Clube Seu Vicunha também aparecem nos stories do Instagram. Atacadão Vicunha, é da nossa terra, é da nossa gente. Uma rádio feliz, com Raiz Novos FM. O domingo é nosso, com Nilson Costa. Opa, é todo meu, é todo seu, é todo nosso. 8:32. Já tem aquela passada no WhatsApp, viu? 3431-1720. Para você interagir com a gente nesta super manhã e faturar kit dos produtos Combate, viu? É um kit dos produtos Combate. Mas antes, eu quero saber quem tá mudando de idade hoje, viu? Felicidades mil para você, meu amigo, para você, minha amiga. E hoje apaga mais uma velhinha nessa data linda. De 17 de maio. 7 de maio. Quem está completando mais um ano de vida, então felicidades para quem, Nilson Costa? Começando com os dizimistas hoje. Domingão, na paróquia de Santana. Aniversariante. Parabéns para Maria Galdino da Silva Costa, Maria de Fátima da Costa Santos, Aniele Martins de Souza, parabéns para Lucília Maria Sabino Brito e para Mariana Galvão Cunha. Na paróquia da Imaculada Conceição, hoje é aniversário do Carlos Daniel de Oliveira. Felicidades, hein? Todas as bênçãos é o que a gente deseja de coração. Redes sociais, quem hoje tá mudando de idade, diga aí. Tudo de bom para a Melri Gisélia, né? Melri, Maria Eduarda, parabéns também. Pra Ana Mília Salles, aniversário do Judson José de Lima, da Joana Medeiros. Parabéns para do Céu Celeste, Valquíria Brito, irmã do meu amigo Júnior Brito, parabéns, Valquíria. Para quem? Para o Erivaldo Dantas, felicidades para Adaildo Benedito, minha amiga Adaildo Santos, parabéns, meu querido. Foi ontem, né? Parabéns, viu? Falando. Valeu. E para todos vocês, uma data super especial que eu desejo de coração. Valeu, valeu. Já tem giro no zap. O domingo é nosso. Difícil ter que entender, dói demais, é melhor assim. Às vezes deixar ir embora é um começo e não fim. Você vai virar a esquina e vai achar alguém. Eu vou dobrar a rua e também vou achar. Por mais que você mora ainda na minha mente, eu tô criando forças pra te despejar. Talvez você me esqueça amanhã. Talvez eu só te esqueça aos 80 anos. Talvez a gente volte daqui uma semana. Ou a gente foi escola um pro outro pra aprender

Antes eu tenho um recadinho especial, um abraço pras meninas do Bazar Elétrico. O Bazar Elétrico hoje tá aberto, viu? Até o meio-dia, com aquela economia. E tudo para o seu lar é no Bazar. Ali na esquina do terceiro canteiro da Feira Coberta, Bazar Elétrico. Valeu, Mona Lisa, Ludmila, bom dia pra vocês aí. Obrigado pela audiência. Quem tá comigo é o Walter lá de Ituiutaba. Bom dia, Walter. Bom dia, meu amigo Nilson Costa. Aqui é o Walter, diretamente de Ituiutaba, Minas Gerais. Tô passando por aí, meu amigo, pra te pedir a música da banda Tártaro, Catástrofe. Quero oferecer pra minha mãe Cleonice aqui em Ituiutaba, pra minha irmã Silva Maria e pra todos os ouvintes aí da cidade de Coas Novo, principalmente meu grande amigo Wilton, o Cuquinho. E para todos os ouvintes da Rádio Coas Novo, um abraço e um bom dia a todos. Valeu. Ótimo domingo. É nóis. Valeu, meu querido. Um abração para você também. Francisca Matias, bom dia, Francisca. Bom dia, Nilson Costa, que Deus abençoe o dia de cada um de nós. Quero mandar um abraço para todas as chamas do rádio, que é ali do Nascimento, da Lagoa Nova. E para dar luz de Antônio Gomes de Melo. Isso foi possível colocar qualquer música de Roberto Carlos. É um bom dia, meu amigo. Que Deus abençoe. Amém. Para você também, minha querida. Bela manhã para todo mundo aí, viu? Tereza da Rubens Pereira, bom dia, tá ouvindo. Alô, Eliane. Alô, Eliane. Bom dia, Eliane. Bom dia, meu amigão Nilson Costa. Sou a Eliane aqui da Napoleão Bezerra. Estou ligadinha, curtindo a programação. Gostaria que você tocasse pra mim Sem Pecado e Sem Juízo, com Baby Consuelo, certo, pra eu curtir aqui. Ofereço a dona Maria Lúcia e a Dorinha lá no Sítio Malhada de Dentro. E ofereço também a Miriam e todos que estão curtindo o programa lá no Sítio Totoró de Baixo. Beleza. Tenha um ótimo dia de domingo pra você, meu amigo. Pra você também. Brigadão, minha querida. 8-4-3-4-3-1-17-20. Gilvaneide tá comigo lá na rua Bernadette Xavier, ouvindo a programação. Valeu, Gilvaneide. Antônio mandou áudio, não é isso, Antônio? Solta a voz aí, vai. Alô, alô, meu amigo Nilson Costa, chegou chegando aí você, você e eu. Você esquece de mim, eu esqueço de você, meu grande amigo Nilson Costa. Um abraço a Paulo Vitor, 0800, Carlito Moura, Silvano Araújo, Neguinho Batera, Brigo Original, Aldei Lope, Margot Fernandes, linda, maravilhosa, Geraldo Carneiro, Uberlândia, nosso amigo, o grandioso José Ramos. Hoje aquela que para da explosão, pra subir a audiência, pra botar pra torar no domingo é nosso. Não sou vagabundo, você é do meu coração. Você esquece de mim, eu esqueço de você não. É porque eu não tava na região, mas cheguei chegando. Um abraço, Nilson Costa. Valeu, um abraço. Show. Já já tem mais interação, viu? O domingo é nosso. Da natureza e do amor aqui na terra, os homens lutam desunidos numa guerra e destruindo esse mundo que é seu. A paz jamais virá. A paz jamais virá se a humanidade não souber. Não. jamais.